Cheguei no recinto, mas de longe eu já ouço o som batendo forte, couro tá comendo solto. Na bilheteria o valor não me anima. Se der sorte eu desenrolo até sobra pra avenida. Sem sucesso, na humildade entro, faço reconhecimento. Analiso o terreno, vou que vou sereno. Cumprimento, outros não fazem tanta questão. Esse tipo não entendo não, mas tá tranquilão. O grave é pesado, quase me tira do chão. Vou logo pro muvucão, agito meu batidão. No calor vou dar um rolé pra ver qual é no bar. Vou molhar a palavra, senão não dá. No olhar à vista, aquela coisa linda, requebrar. Atenção, tô na voltada, até esqueci o que eu ia comprar. Desejada na missão, coração dispara. Dou uma aproximada, golpeado, rebolado de lado da gata. Ela não nota, eu continuo ali. Na busca incessante de um instante louco pra curtir. Dizendo me dá licença, dispensa minha conversa. Sua pressa anula chances de chegar naquela peça. Mas nada me aborrece porque hoje é sexta-feira. Na pista, a pista é lotada e eu não tô de bobeira. Esperando a semana inteira, agora eu sou patrão. Eu que dito as minhas regras, embalado pelo som. Feito um suor, quase sem sentir. O tempo corre contra mim. Tristeza não teve infelicidade, sim. No início da minha jornada, de volta pra casa, tomo uma gelada de costume trilhando as calçadas. São quase cinco, tudo tá acabando. Arquitetando retorno, repito no esforço. Quanto neguinho vive na manhã pra se divertir, mesmo no sufoco com fogo, nunca deixa de sair. Lembranças de um bom momento que vivi. É o que eu prezo, levo necessário pra seguir. Seguindo, sentindo rumo ao meu larbuzão. Agora é o que eu mais quero, mas ando até o ponto que não tá muito perto. Ligado, acho passo na cidade despertando. Enquanto volto, outros estão acordando. Cedo pra quem vai sair, tarde pra quem tá chegando. Ironia de que vê vagabundo na noite voltando. O busão já tá no ponto, pronto pra partida. Vento vai no rosto, movimento nos primeiros raios do dia. Refletindo, indo em direção ao meu recinto, onde me guardo meu ninho na rua. Cumprimento os vizinhos, avisto a casa 8.